Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kibelezett kőványák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is víz hangzik a léptem. Az idő a nyakamon, kifogy az út a lábam alól, akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom mossa eső és szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Porból lettem, sporrá leszek, félek, hogy a ködbe veszek. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, kivelezett kőbányák üregében. Közeli helyeken, dombokon, hegyeken, most is víz hangzik a lépten. Hogy az út a lábam alól, akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom mossa eső, szárítja a szél, az ember mindig jobbat remél. Furból lettem, sporrá leszek, félek, hogy a ködbe veszek. Caros ouvintes, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje abrimos de forma diferente, com música. Os Bikini. A 25 de janeiro de 2004, em plena cidade berço, terminava-se uma vida perante milhares de pessoas. Miklós Feher falecia num jogo que opôs Vitória Sport Clube de Guimarães e o Sport Lisboa e Benfica. Os Bikini era o grupo preferido de Miklós Feher. E esta música que acabamos de ouvir era a sua eleita. E este é o motivo que me leva a escolher esta melodia. A morte de Miklós Ferry foi muito marcante para mim, por vários motivos. O dia 25, o dia 26, foram muito intensos. Passei por situações que nunca havia passado e, sinceramente, passados 7 anos de questão sobre este acontecimento, guardam-se muitas saudades de um jogador que tinha graça quando jogava. Se hoje fosse vivo, ainda teria 31 anos e estaria em plena aptidão para jogar, com certeza, pelo menos a julgar pela idade. Ora, esta música que acabamos de ouvir era a preferida de Miklós Ferry, dos Bikini. Não me esqueço que tenho comigo uma pessoa ao meu lado, o Nuno, que também viveu muito este acontecimento. Podes comentar aos nossos ouvintes. Olá! Vivi muito mais por tua causa. E mais por causa do que assistimos no dia a seguir, disseste o dia 25 e 26, pois para mim foi mais 26 que o 25. Na altura, já na noite de... foi um domingo, fiquei meio desorientado, porque foi a primeira vez que vi assim, alguém a morrer ao vivo, em direito. E no dia a seguir, na manhã seguinte, é quando vejo o impacto que teve na nossa escola, que eu não estava à espera. E as pessoas todas a chocar as coisas, e raparigas a chorar, até que, como tu te lembras, numa aula qualquer, que eu não me lembro qual foi. Parcialmente. Lembras parcialmente. Olha, hoje estive com... há 2 horas cruzei-me com ele, com o nosso professor da altura. E tu nessa... Foi filosofia português? Foi filosofia. Não, filosofia depois sobrou para ti e pronto. Pois. Foi mais por causa disso. E foi o que foi. Foi o que foi. Pronto. Isso eu não vi que foi um momento marcante, foi um momento... enfim, que não dá para esquecer. Pode passar muito tempo, mas eu não vou esquecer. E pronto. E é isso. Foi este motivo que me levou a escolher a música que abriu a edição de hoje. Decidi abri-la de uma forma diferente, porque apesar de termos aqui as obras aqui de fundo, efetivamente é o momento mais sério do nosso programa. Acho que foi o momento mais sério desde que o programa surgiu. Pronto. E é este motivo. Então agora diz lá, Nuno, queres apresentar a tua música? Não. Primeiro vou-te corrigir, porque podias ter dado aqui uma volta à coisa. Estamos a ouvir aqui as obras no fundo, mas não dizias que era obra, dizias que era os ensaios para as bancadas Molière. Estão a ensaiar as bancadas para abrir peça de teatro. E depois é isso. É isso que eles estão a fazer, mas já reparaste que ainda não acertaram, que eles ainda estão meio pum, pum, pum. E depois e não sabem que é 1, 7, 3. Pois é isso. Eles andam a ensaiar, é isso que eles estão a fazer, não andam, 1, 7, 3. Não é obras. Que giro, isso quase que era uma tática de futebol. Quer guardar na baliza. 7 no meio campo e 3 no ataque. E não havia ninguém na defesa. Era guarda-redes, que... olha, paciência. Safava sozinho. Foi? Sem medo. Bom! Pela segunda ou terceira vez trocaste-me as voltas. Não era essa a música que eu ia escolher, porque primeiro só ouvi a música agora. Como eu disse. Ah, e depois sou eu. Ah, então. Não... Nem fazia ideia. E além disso, quando eu comecei a ouvir a música, ouvi logo os primeiros 3 segundos. E este é que é ensaio para efeitos sonoros. Deve ser uma parte em que aparece alguém dentro do esferovito. Okay. Bom, e então eu ouvi os 3 primeiros segundos e lembrei-me logo de uma dos Red Hot Chili Peppers e ia trazer essa, mas agora com a história mudei de ideia. Pode ser? Pode ser. Pronto, então já sabes que música é que eu vou escolher, escuso dizer nada. Escuso falar. Já sei qual é que é. Qual é? É tua. Pois. A primeira música que eu criei na vida, música em letra minha, foi baseada neste acontecimento, na morte do Ferry. E como estavas a dizer, e nem sabes que estavas tão acertado, foi mais baseado, claro, foi baseado na morte dele, mas deu mais motivação, foi mais lógico escrever e criar a música, até para o que aconteceu e para o que eu vi naquele dia 26. Faz a minha há quantos? 7 anos. E então, pronto, a primeira música foi criada com base na morte do Ferry. Pronto. E com base no que vi, na base do que te afetou. E então lembrei-me de criar uma melodia. Uma vez ouvi num programa da SIC do O de Mira. Alegria da nação. Da nação, da nação. Tanto fazemos aqui, tanto fazemos ali, como fazemos. Pronto. E passaram lá quanto tempo, que essa música já tinha visto no ano anterior. E então em 2004, o primeiro ano de minhas criações, aliás, a par com 2010 foi o ano de maior produção, como tu sabes. Sabes ou não sabes? Diz que sim. E então, sei. Soube a coisa de 2 segundos. Pois sei. 2004, primeira música sobre um acontecimento do 25 de janeiro de 2004. Música posteriormente até arranjada, remasterizada por um colega, por uma pessoa que nós dois conhecemos, que é professor tal como o Andar de Motinha. Mas é o outro. Posteriormente até recriou essa música e foi inserida numa peça de teatro. O primeiro, autoria de Nuno Miguel, musical individual em Portugal, chama-se Adeus Fer e vamos ouvir de seguida. Pode ser? Pode ser. Então vamos ouvir o Adeus Fer. Pode ser retirado do Storyteller ou original? Pode ser retirado do Storyteller. Então vamos ao Storyteller e já vimos. Partiste, eras tão novo, ao viajares para Portugal. Deixaste cedo o teu povo, a tua terra natal. Um futuro promissor, tinhas tudo pela frente. Um grande jogador, sorrindo para toda a gente. Por cá foi um difícil caminho, muitas contrariedades. Mas lá devagarinho subias de qualidades. E esse percurso crescente não foi deixado à toa. Bem me lembro de te ver contente ao partires para Lisboa. E esse percurso crescente não foi deixado à toa. Bem me lembro de te ver contente ao partires para Lisboa. Amado pelas pessoas, não te ficavas por aí. Eram muitas as coisas boas, eu gostava tanto de ti. Amado pelas pessoas, não te ficavas por aí. Eram muitas as coisas boas, eu gostava tanto de ti. O maldito dia tinha de chegar no berço de Portugal. Tu que estavas a ganhar naquela noite fatal. Quando caíste no chão foi o pânico no relvado. Dizia a rádio, a televisão, que o futebol tinha acabado. O resto, eu nem me quero lembrar desse dia tão marcante. As pessoas a gritar, já nada era importante. As homenagens que se sucederam, a alegria a desaparecer. Quando todos se aperceberam que o Fer acabava de falecer. As homenagens que se sucederam, a alegria a desaparecer. Quando todos se aperceberam que o Fé acabava de falecer. Tu foste tão chorado, com carinho e amor. Fé, serás recordado como um campeão e lutador. Tu foste tão chorado, com carinho e amor. Fé, serás recordado como um campeão e lutador. Tu foste tão chorado, com carinho e amor. Fer, serás recordado como um campeão e lutador. E estamos de volta depois desta música. Pronto, eu sei que pronto, que o intérprete que ouviram, efetivamente, pronto, eu sei, espero não ter danificado muito os vossos ouvidos, mas pronto, já passou, pronto, agora vamos ouvir outra música. Pronto. Queres mesmo ficar sem ver tu? Um campeão, um lutador, e acabou. Ainda me lembro na altura, quando vi aquilo em Guimarães, disse só para o meu pai, já devia chegar aqui a fazer-se, coitadinho, a mandar-se para o chão para passar tempo. Pois... Quando eu caí, eu pensei em logo isso. Pois é. E não vou reproduzir aqui as palavras do meu pai na altura. mas que também foi a concordar ou a discordar? Ah, a concordar, nada a ver com o Fé. Ah, pois, mas sabes que há uma coisa que eu achei curiosa? Foi que logo na altura em que ele caiu, eles correram logo todos para ele. Olha lá, pois foram. Não, todos não, só Cota foi o primeiro. Tá, estavam lá mais perto. Depois os outros é que aperceberam, até os Guimarães foram os segundos a chegar, depois chegou o Simão, o Tiago, o Miguel e esses. Eles aperceberam-se logo que a queda dele não foi normal. Só que ele deve ser por cima melhor, porque não foi um tratado do homem. Pois. E depois pronto, foi isso. Foste votar, tu? Não. Achas bem isso? Acho. Porquê? Olha, muita gente lutou para o 25 de Abril para teres direito a votar e tu ficas aqui a casa a olhar para o monitor. Eu vou-te explicar porquê. É. Que se eu votasse, votava no José Coelho. E então, foi como tu. Agora já se pode dizer à vontade que terça-feira já ninguém pode votar. Mesmo pois. Aqueles que fizeram um boicote, deve ser terça de manhã, por isso. Pronto, mas é assim, mas... Primeiro votaria de novo, acho que ele não ganhou. Aliás, já sabia que ele não ia ganhar. Não interessa, votavas no mesmo. Pronto. E o Cavaco? Nem que fosse lá deixar em branco. O Cavaco é assim, eu não votei no Cavaco Silva por um motivo muito simples. Porque não foste votar? Não, porque era nele que eu ia votar, mas como já foi o presidente anterior... Era nele que eles votaram, acabaste de dizer que votavas no Madeirense. Sim, não é isso. Pronto, mas já sabia que ele não ia ganhar, percebes? Ou seja, mas era alguém que realmente soubesse que podia ganhar. Ah, era o Cavaquinho. Era o Cavaco. Ah, pá. Porque já tocaste Cavaquinho e era por causa disso. Exatamente. Pô, não, pá, é assim, eu já votei nele em 2006. E é assim... Eu votei no Cavaco em 2006. Eu também. Fez sábado 5 anos. Foi nos anos aniversário da minha mãe. Minha mãe faz anos e tu não deste parabéns. A sério? Pois, é o costume. E... Pois é. E não foi a única a fazer anos nesse dia. E também das parabéns às outras. Pois não. E conheces as outras duas. Ah, ah, ah. Outras duas? Pois, estás a ver? A prima da casada. Também faz anos em 2022. Ah! Está a ver, a casada não. Não, a prima da casada. Mas a prima da casada... E depois a filha da nossa ouvinte também fez. Mas a minha mãe fez e tu não das parabéns. Pois... Ligas hoje, ainda vai a tempo. Pois... É, pois. Vou já pegar no telefone até. Já... Totó, vai-te lavando que eu já vou. Liguei para o 42222. Sem estar a olhar, dá nisso. Diz lá porque é que não foste votar, então. Já disseste. Pronto, pá, é assim. Não, porque é assim, eu sei que quando nós não votamos, meio voto nosso vai para o atual presidente. Ora, como eu ia votar no mesmo? Fiquei em casa. Pronto. Meio voto nosso? Ah, sim. Ficaste em casa. Mas não devias. Eu fui votar à 1:00 da tarde. Hora do almoço. Cheguei lá, estavam 50 mil pessoas, pá. Yeah. As três pessoas da mesa a olhar para mim à espera que eu fosse para lá para ter alguma coisa para fazer. E fui, não estava ninguém. Pronto. E botei e vim embora, pronto. Já podes falar da tua música. Já posso falar? Ah. Já nem sabes qual é. Sei qual é que é. Agora sei qual é que é. Agora vamos lá. Eu também, se me esquecer, tenho aqui quem é mais. Se esquece a semana, ias trazer o... coisa, mas não vais trazer. A que era que na semana passada a brasileira, mas afinal não vai ser. Pois, olha, nem sequer me lembro. Depois pois é, tu esqueces tudo. Se eu fosse apontar as coisas, tu te esqueces. Ias ver que ainda me esqueço mais do que tu. Anda lá. Ora bem. Música de Pedro e os Apóstolos. Faz figa. Não é nada figa, faz figa. Já é Lustrémula. Lustrémula. Não, porque Faz Figas também existe. É outra música deles. Lustrémula. São de anos diferentes, mas eu conhecia-as na mesma altura. Lustrémula. É uma música que tem muito a ver comigo. E a irmã da outra também fez anos, em 22. A irmã da casada? Agora. Não, eu não tenho irmã da casada, nem irmão. Ah, pois não. Então, para quem estás aí? Só inventas. É que eu digo. Hoje é a frase 2 para ti, só inventas. Aqueles três irmãos que andavam connosco no teatro. Não, a mais nova. Não te lembras? Mais parte do homem. Ah pá, eu não sei. Eu lembro de um monte de pessoas, mas não sei se eram irmãos, se eram primos, se eram tios, não era de certeza. Mas... O mais velho era o Paulo. E a mais nova era a Paula? Não, era a mais nova que a Paula. Oh. Ah bem, pronto, deixa lá, te lembras. Também faz anos em 22, é mais um. Pronto, depois dizes-me. Sim. Digo, tu estou a acabar a dizer, se não sabes quem é. Ah, isso, depois dizes-me melhor o nome da pessoa. Ah, também não me lembro. Vamos lá. Pronto, então. Diga lá. Mostrei-me lá. Esta música tem muito a ver comigo. E pronto, é assim. Escolhi precisamente porque assim, eu conhecia numa altura de extremos. Por um lado, muita felicidade, por outro lado, muita tristeza. Mas tudo aconteceu ao mesmo tempo. Tristeza na escola, fechado na sala e tal. Ninguém queria ir para o futebol comigo, etc. E em casa, eu era o rei do mundo. Tinha a televisão, tinha as cassetes de vídeo, não é? Esta música... 19. Esta música faz parte da sétima. Faixa número? Isso é que eu não sei. Ah. Eu sei que elas são todas seguidas. É a luz trêmula no meu céu e é o puto reguila. É mal criado. O que é que eu disse? Este é este. Um extremo lá, no céu. Puto reguila. Ah, está bem. O que é que tu percebeste? Percebi que ias continuar a explicação. Ah! pronto. E então, não, é assim. Porque de facto, quer a música, quer o contexto em que eu insiro, porque, enfim, é na altura da minha vida. Em que estou ligado às cassetes de vídeo nessa altura, portanto foi quando eu conheci essa música e de facto a letra também tem mesmo muito a ver comigo e pronto, foi por isso que eu escolhi. Pronto, o que é que andas para aí a fazer? Estou a dar cabo do teu material. Ah? Tens aqui um microfone bonito, o que é que deu? Não sei, não faço uma ideia. Foi um indivíduo, agora sinceramente nunca vi mais gordo nem mais magro. Foi pelo Natal? Foi pelo Natal, foi. Ah, bem está. Olha, falaste de 25, agora estou confuso. Mas é. No dia em que este programa vai para o ar, é 25 ou é 26? É 25? Não, acho que é 26 de janeiro. Faz anos a do Marco. Ah, do Marco, que eu conheci no Marco. Ah! No ano passado. É 25 ou 26 de janeiro? Quando chegar a casa vou ver. Tá bem. Tá bem. Pronto, e é isso. Vamos então ouvir o tema Luz Será a Mula, do Pedro e os Apóstolos, de um grupo que por acaso tive muita pena de que tivesse acabado. Porque ela tem uma melhor amiga que faz-me no dia ou anterior ou a seguir, por isso, uma é 25, outra é 26. Mas a outra do apenas 15 faz a 26 de julho, a Marta. Por isso ela deve fazer 26 de janeiro, que eu lembro de dizer que era exatamente meio ano antes, no mesmo ano e tudo, 95. Já viste? Pronto. E agora? Então é isso. Então é isso, pronto. Deve ser 26. Pronto, mas eu também posso editar, olha, a tua amiga é que faz exatamente o meio ano antes e tu fazes um dia antes. E agora? Vamos a apostas? 25 ou 26? 26. Quem dá mais? 26? Pronto, 26. Depois digo-te se não ou não. Tá. Pedro e os apóstolos de Nosso Senhor vão cantar Aleluia. Uma piada. Seguido de um intervalo. Vamos à música então, até já. 100.000 contos. Deixei de acreditar que amanhã é outro dia, que há muita coisa a começar, que a vida nunca está perdida. Mas foste tu que me avisaste que é sempre bom saber esperar, e foste tu que me ensinaste que havia muito por andar. Contra todas as razões, contra ventos e estações, eu continuo por esta estrada. Há uma luz trêmula ao fundo, uma certeza revelada. Contra todas as paixões, contra

Tens aí o programa mais curto? Então foi porquê? Se não foi por causa do programa mais curto? Era querias mais comprido? Não, é para ser diferente, para começarmos com uma música. Mas tens um programa mais curto na mesma? Está bem. E se eu continuar a dizer isto para aí 10 vezes, vais continuar. Vais não, ficar com a mesma duração como se tivesse 6 falas. Bom, tá bem. Pedro dos Apóstolos, o Estrémula. Eu mal vi o nome do cantor. Lembrei-me logo de um outro Pedro que canta uma música que mais uma vez me reporta à minha infância. Agora vou falar a Carlos Bonaparte. Me reporta a minha infância, os meus tempos de 2019, cassete de vídeo. Esta foi retirada da cassete número 4, faixa número 6. E que é mais uma música portuguesa, que na altura me diziam que tudo que era portuguesa não é de qualidade. Estou a falar mal? Não. Ah, pronto, não tem nada a ver com cassetes nem com música portuguesa de qualidade. Faz-me lembrar os meus tempos de primária, porque no meu, acho que foi quarto ano... Havia um Pedro. Não. Por acaso havia. Não tem nada a ver, mas houve na quarta, como no terceiro, no segundo, no primeiro, na pré-primária. E ainda hoje continuo a ver que eu vou falando com o homem. Estás a rir? Não. Bom. E então eu, no quarto ano, na festa final que havia na minha escola primária... Na minha escola primária... E eu, no quarto ano, tive uma... Havia sempre atuações. Às vezes era em março, outras vezes em maio. Dependia. Às vezes foi em junho. As outras turmas, o quarto... Eu era a turma A. A, B e C normalmente juntavam-se. Olha, era a turma da casada. A casada... Estás a rir? A casada era da turma C. E a da B também fizeram umas coisas que... A atuação, que ainda hoje me recordo. Porque, na altura, era um sucesso. Rapazes de 9, 10 anos com um chapéu como o Pedro Brunhosa, o outro Pedro que eu estou a falar é o Brunhosa. Ah. Como o Pedro Brunhosa e de tronco nu e de óculos de sol. Uau. Numa altura em que não havia verão nenhum, eles de óculos de sol e elas vestidas a meninas de balé, casada era uma delas, lembro-me disso. Lembro-me mais de ver nas cassetes do que na altura. E eles interpretaram essa música que, pronto, quase sempre que eu ouço me faz lembrar dos tempos de infância, festas bonitas, singelas, maravilhosas, para os pais e demasiada família e demasiado assistentes, verem ao vivo no salão paroquial a festa final do colégio. E a música que eles dançaram desse ano foi do Pentamilhoso, Se Fosse Um Dia ao Teu Olhar. Olha que... pois... Sim. Olha que pois... Nada, e tem uma coisa, mas não, já não tenho nada para dizer. Eu tu diz. Não tenho nada para dizer. Diz. Não, não digo. Que vai dar uma cabeçada, diz. Está bem. Olha, isto... isto é fixe porque esta cadeira... É fixe? É fixe porque esta cadeira roda. Diz lá o que é que ia dizer. Não digo nada. Ai, vai dar outro encontro, onde o cara está rojando lá fora. Não, não digo. Diz lá. Não, não digo. Diz. Não. Diz. Não. Diz. Não. Não. Piada nenhuma. Eu já me lembro muito bem, por isso é que se calhar não vai ter piada, porque não me lembro como é que acabava. Estavam dois homens cá fora de um café e estavam lá umas raparigas jeitosas dentro do café e queriam entrar e cada um tinha o seu cão, só que é proibido entrar a cães nos cafés, geralmente. Uhum. E ele disse: rapaz, vais ver o que é que eu vou fazer. Ah, e um tinha um pastor alemão, outro tinha um chihuahua, sabes que é um chihuahua? Miniatura, pronto. E eles estavam conversando com o outro: pá, vais ver o que eu vou fazer, vou fingir que sou invisível. Vou entrar lá, dizer que o cão está a seguir, o pastor alemão. E ele: oh, mais nada a fazer isso, não tens coragem. Não, então parei. Ele foi, entrou, veio lá o gerente, o empregado do bar, a perguntar-lhe. O gerente, ou o empregado, a perguntar-lhe se ele não sabia que podia entrar sem cães. Ai, pode, desculpe, eu não vi, porque eu sou invisual, não vi o aviso. Ah, invisual, é, o meu cãozinho está-me a guiar. Ai, faça favor, faça favor. Lá foi, ele sentar-se à beira das. Estás a rir? Não, sentava a ver das miúdas. Ah, foi ele sentar a saber das que atrás em visual. O cão é que estava a ver por ele. E o outro viu. Ah, grande estupor. Olhou para o cão dele, um chihuahua. Ah, interessa, vamos lá na mesma. Entrou. Ah, desculpa, não sei se você reparou, não pode entrar aqui o seu cãozinho. Pois, mas eu sou invisual. E o do bar. Invisual. E tenho um chihuahua a guiá-me. E o outro. Ai, foi, deram um chihuahua. Ai, que sacanas. Pronto, foi isso. A fingir que coisa. Então vamos ouvir o Pedro Brunhosa. Vamos lá ouvir. Agora fiquei curioso, o que é que lá o outro fez com as miúdas? Ah, não sei. Pronto. Eu já não lembro muito bem se era assim que a nota acabava. O cão mordeu, a certeza. Foi. Ok. Se fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos... O que não deixa de ter piada quando se está a falar em invisuais. Depois, se fosse o dia o teu olhar e as mãos... É por causa disso, eu escolhi. Ah, está bem. Não foi nada, foi causa com isto. Até já! Até já! Até já! De outra vez. Até já! Até já! da minha coração. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o respirar e tu o perfume de ninguém. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o respirar e tu o perfume de ninguém. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o respirar e tu o perfume de ninguém. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o respirar e tu o perfume de ninguém. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o respirar e tu o perfume de ninguém. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também. Se eu fosse um dia o respirar e tu o perfume de ninguém. Se eu fosse um dia o teu olhar. Está muito fumo aqui hoje. É que anda para ir a fumar. Eu não. Ou os ensaios das pancadas Molière também incluem artifícios. Fogo de artifício. Inclui, inclui. Deve ser. Porquê estás a falar para a Varela? Não estás a falar para a Varela? Não me acontece. Está bem, anda lá. És tu agora. Ora bem. A minha última escolha desta semana... Ah, o Pedro Brunhosa faltou uma coisa. Na altura havia sempre o fascínio de saber o que é que estavam por trás daqueles óculos escuros. Que nunca trava os óculos, não é? Ainda hoje um dia. E também lembrei-me disso durante a música. Diga! Também devia-se... Também... Se calhar, também era visual. Também não vê, pô, se calhar não é. Eu se calhar não vê. Por isso é que se espalhou no palco dos ídolos. Foi por não ter visto para eles agora. Possivelmente, possivelmente. Será que estamos a descobrir o segredo do homem? Sempre foi ceguinho. E a gente não sabia. Será? Porque será? Porque será que gosto tanto de ti, Carlinho? Oh, Carlos Zé, anda cá lavar-me o pé. Ai, ai. Ah, já porque me tocas órgão. Vai tocar quando eu falar a seguir. Pronto, já vai tocar agora. Então vou entretendo. Senhores deputados, façam o favor de votar nas próximas eleições, já que agora já não vão a tempo. Mas. Hã? Tempo. Mas façam o favor de cumprir o vosso dever cívico, porque houve muita gente até ao 25 de Abril a lutar por vós. Olhem lá. Tu olha lá. Tu. Esta semana anotei 3 coisas mal que tu dissestes. Au! No de par em par, o rádio à tarde, eu não sei quantas foi. Au! Eu vou-te dar uma lista de títulos corretos das músicas. Porque tu és uma enciclopédia musical, mas às vezes enganas-te nos títulos. A seguir a isto vais-me dar uma cabeçada e vais-me bater, mas eu digo-te na mesma. Por exemplo, The Corrs. Como é que chama a grande música deles? Ou uma das? Não, outra. Tu passaste esta semana. Breathless? Não, foi. Estás quase a acertar. Outra. Irresistible? Outra. So Young? Estás a trabalhar para quê? Para ganhar a vida. Oh, para que órgão, para que tipo de órgão de comunicação social? Rádio. Qual é a música dos Corrs? Radio. Radio? Não é? Não foi o que eu disse. Disseste Listen to the Radio. Já no outro dia estávamos aqui a falar disso e disseste Listen to the Radio em alguns primeiros programas. Os Corrs, eu escolho eu. Ah, e não é? É radio. Ah, é só radio? Pois, o Session Listen to the Radio. E o que é que se quer dizer? Ouve a rádio, mas o nome da música é rádio, só radio. Ah, então, ouve a rádio. Mas o nome da música é radio. E tu Session Listen to the Radio. Pois, está bem. Outra. Sinead O'Connor, maior sucesso dela. Nothing compared. O nome da música. Nothing compared to you. Exatamente, nothing compares to you. E tu disseste só nothing compares. Nothing compares. Nothing compares to thank you. música. I belong to you. You belong to me. Quem estás para tocar? Ora, posso tocar só aqui mais uma musiquinha? Anda lá! Isto é para ver se eu me esqueço das correções dos títulos, mas eu não vou esquecer, porque já a seguir, caros ouvintes, iremos ter o segundo momento de Nuno a dar na cabeça do Carlos. Para já, damos a música. A anterior. A anterior foi que eu antes a conhecer. Qual era a anterior? Michael Jackson. Como é que era a música? If you're not alone. You're not alone. Nice. Nothing compares to you foi número 1 do European Top 20 durante sei lá quantas semanas. Nothing compares to you. Não é nothing compares. Queres outra? Agora, antes de dar na cabeça, te dão um giro. Sexta-feira tiveste. Foi no De Par em Par ou no Rádio da Tarde? Que foste para músicas dos anos 80 portuguesas? De Par em Par. Muito bom. Foi o melhor De Par em Par que eu já ouvi na tua vida. Muito bom, claro, cada um tem os seus gostos. E em relação aos meus gostos, foi muito bom. Era música atrás de música, todas elas me prendiam. Pronto, ainda bem. Mas mesmo nisso, vou estar na cabeça porque. Não sei se foi nesse que tu escolheste os repórteres de Trábico. Já. Como é que chama a música? Mama, Papa, Bebe, Fuma, Toma. Mas nada, achas que o título é esse todo? É só Mama, Papa. Tu gostas de inventar, gostas de complicar os coisas. Pois, pronto. Mama, acho que era. Como é que chama a música? Mama, Papa, Bebe, Fuma, Toma, Toma, Chupa, Upa, Come, Consome, Filha, acho que é isso tudo. Consome, Filha. Era Mama, Papa. Pronto. É, mas isso ficava. Anda lá, anda aqui falar da tua música. Ah, pois é. Ai. Oh, não é aqui, é mais à frente. Não sei do sítio, oh que caraça já. Não, lá, o que é que é? E não é para esse lado, é para este. As coisas que tu fazes para andar 10 centímetros. Bem, música que vamos ouvir agora. Qual é que. Qual é? Essa foto vai estourar. Ora, estávamos em 1992, no Estunirro. Tinha eu 77 anos. E tinha eu apenas 6 aninhos. Não, 57. Não, 77. Ui, a idade. Eu tinha apenas 57 aninhos. 6 aninhos. Quando ouvi esta música. Ora, onde é que ouvi esta música? Enquanto o homem está a rir, vou contar uma coisa. Quando foi as eleições? Já paraste? Já parou. Já. Então continua que eu conto depois. Pronto. Então, esta música eu ouvi pela primeira vez no ano. Não, não. Quando foram as primeiras eleições, após o 25 de Abril, ora bom, tinha eu já 49 anos, mas quando foram as eleições já tinha 50 ou 51. Um tio. Já acabou? Tá, fala, já. Fala. Pronto. Ora, Não. Como é que eu começo a rir cada vez que começo a falar? Um tio meu. Foi votar, não, por isso não calhou na minha urna em 1976 e por isso não vi, mas um tio meu relatou depois ao meu pai que estava na urna, no secção de voto, e uma senhora já idosa entrou na sua urna, eram as primeiras eleições para ela, com toda a certeza, e como eram para os outros todos, e então ao entrar na urna olhou para o papel e falou assim muito alto: Oh filha, eu não vejo onde é que está o PS. Pronto, ninguém ficou a saber onde é que a senhora ia votar. Passou a ser mesmo um segredo bem guardado o partido da senhora. Exatamente. Por acaso é uma coisa que eu não sei porque é que as pessoas. Pá, estou a ficar mesmo lixado na minha garganta. A sério, por acaso estou mesmo. A sério, estou a ficar meio tipo meio fónico. Tua mãe avisou. Por acaso, eu não sei porque é que. Porque é essa coisa do segredo? É para não influenciar outras. Olha, eu hoje estava. Eu pensei que fossem influências da TVI, mas afinal não. A pensar nisso. Quando fui votar, e ao pôr a cruzinha, que eu pensei. Foi só quando eu estava a pôr. Bem, não foi a primeira vez que eu fui votar, claro. Mas quando fui pôr a cruzinha, é que me lembrei que se não fosse segredo, tu nunca sabes quem é que está lá. podem estar lá apoiantes fanáticos de determinado candidato ou de determinado partido. Se sabe que tu votas noutro, davam-te cabo da fuça. Há malucos para isso. Pois, por exemplo. Olha, um dos exemplos temos ou pode haver alguém mesmo da mesa influenciado e sabe que tu votas naquilo, depois às escondidas terão logo o teu voto. Por exemplo. Por exemplo. Percebes porque é que é segredo? Concordo. Não é só por causa disso. Concordo. Vamos lá, olha a tua música. Pronto, estávamos em 1992. Vamos lá, escreve aí. Eu escreve na tua máquina Braille como estou... é que eu pus um livro como. Eu ouvi esta música pela primeira vez. Não, agora tem que ser. Ouvi esta música pela primeira vez numa fita magnética, numa cassete de áudio. Fita magnética. Eu acho que essa música ouvia. Sabes, há uma coisa que eu tenho muitas saudades. De mim. Também. Ai, estás aqui ao meu lado agora. Já não tenho saudades. Tens noção que por causa disso o programa de hoje vai ter que ir para a meia-noite, não é? Às 6 da tarde. Já vai em 10 minutos, acho a intervenção. Já lá, as outras pessoas têm formenores. É, hoje até há menos uma. Pois, eu quero ver quando chegar ao fim do programa a duração que vai ter. Quero ver se vai ser menor ou não. Já lá, ainda fica mais tempo aos portadinhos. É, deve ser isso. Não, agora a sério. Sabes que há uma coisa que eu tenho muitas saudades, que é os passeios de família. Como eu costumo dizer, no tempo em que eu tinha família, aos domingos dávamos sempre uma passeata. Fosse pela cidade de Gaia ou pela cidade do Porto. Às vezes, pela Gaia toda. Que era para não dizer que a Gaia toda. Era para dizer, há uma rua no Porto que é maior que a Gaia toda. Ou então, às vezes, passava a pontapé até ao Porto. Eis que, quando ia de carro, ouvia sempre uma musiquinha que era mais ou menos assim. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Pode-me sacar à vontade. Não minta, por favor. Pois, e já me perdi na música. Pronto. E então? Esta música. Esta cassete tinha outras tantas músicas. Tinha uma que eu adorava e só depois vim a descobrir que era uma versão portuguesa do tema Words Don't Come Easy. Que na verdade só se chama Words, antes não me na cabeça. Mas eu gosto de dizer que é Words Don't Come Easy. Quem? Dos Christians? Não. Então. Do F.R. David. Uh-huh. Words Don't Come Easy. To me. Me. Sabes que já experimentaste subir uma nota a essa música? Não. Em vez de ficar... Subir uma nota ou subir um tom? É, mas... Carlos, vamos para a parte da... É. Tens o microfone, gente. Alô, alô! Comadre Marcel, daqui é ser Berina, tá na bebendo. Fica Dona tipo... Rosa, sua filha chegou do Brasil. É, assim é. Words don't come easy to me. Eu disse words, né? Words. Mais acima é words don't come easy to far. E mais acima é words don't come easy to sol. Um momento triste neste programa, nesta 17ª emissão. Onde escolhes tu ou escolho eu? Vamos cortar isto e passemos à frente. Eu. Pronto. E então, essa cassete continha várias músicas. E sabes que uma vez emprestaram uma série de CDs para eu passar aqui para o computador, não é? Pá. Então não é que um dos CDs era mesmo o que todo o que tinha aquelas músicas? Naquela cassete. Tinha quê? É uma vez emprestaram-me um CD de 92 do Marante. Estava em 13 minutos, sim. Que tinha precisamente as músicas todas que eu ouvia quando tinha 6 anos. Na fita magnética. Foi de propósito isso? Não, foi por coincidência. A pessoa nem sabe ainda hoje, só soube. E agora? Agora? Não deixa um Oscar, é? Não. Ah, quando é que os Globos de Ouro vão dar na RTP? Que eu não vi tudo quando deu na TV a cabo. Olha, agora já não sei. Também eu. Ah, bem. Pronto. E foi assim. Foi. Então, a minha música, aquela que eu escolhi... Ainda podia... não sabes qual era. Já cantaste. Podia escolher qualquer outra, porque desta cassete, ou neste caso este CD, porque são todas músicas para mim que marcaram. E tu lembras das músicas que ouvias aos 6 anos? Lembro-te. A gente ouviu quase sempre aquela cassete. Ah, pois. Era Torna a Tornar, acabou por ficar. Torna a Tornar, acabou por ficar. Diz alguma coisa que vai ganhar. Vamos escutar. Vamos escutar. A música que se chama... Quem foi, quem será? Ai, não acaba em ar, azar, caraças. Pronto. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. 14 minutos. Pronto, vamos lá então a música. Quem foi que viu a saudade andar à minha procura? Quem foi? Podem falar à vontade. Porque a saudade só dói ao amor que não tem cura. Quem foi que falou com ela? Diga tudo sem ter medo. Quem foi? Porque eu já não gosto dela. E a saudade já não dói no meu coração em segredo. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Podem falar à vontade. Quem foi, diga por favor. Porque eu esqueci esse amor e meti essa saudade. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Podem falar à vontade. Quem foi, diga por favor. Porque eu esqueci esse amor e me tem essa saudade. Quem foi que andou a espalhar ciúmes a meu respeito? Quem foi? Cá por mim podem falar. Porque já nada me dói aqui dentro do meu peito. Quem foi que fica a saber que pouco ou nada me importa? Quem foi o amor dessa mulher? Não castiga nem destrói, porque a saudade está morta. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Podem falar à vontade. Quem foi, digam por favor. Porque esqueci esse amor e matei essa saudade. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Quem foi, quem será? Quem foi, diga lá. Podem falar à vontade. Quem foi, diga por favor. Porque eu esqueci esse amor e matei essa saudade. Toca aí a Carpona Parte. Depois o quem foi e quem será. Ai. O amor de Julieta e Romeu. Estamos a fazer testes sonoros deste estúdio número 5. Da sala número 5 do nosso estúdio. Então. Sabes o que é que isto me faz lembrar? Não me disseste? Afinal, o que é que vais jogar? Nada. Ah, e foi só para entreter? É isso. Mariano. Oba, oba, oba. Já viste que afinal, em vez de 24 músicas para o Festival da Canção, foram só 21. 3 foram desclassificadas. Por que será? Porque já tinham sido apresentadas em público e comercializadas, ou não sei o quê. Por que será? Por que será que gosto tanto da Inês? Gosto tanto da Inês? Sem dizer os porquês, sem dizer os porquês. Comigo ela está. Não percebo qual é a ideia daquela gente que manda para lá músicas que já sabe que foram apresentadas anteriormente. Será que não sabem que... que o regulamento prevê que as músicas têm de ser inéditas. Não devem ser apresentadas antes em público, nem comercializadas. Quem é que manda para lá músicas que já foram apresentadas? É, não dança comigo essa queta, aué, essa... O Carlos Bonaparte está a ignorar completamente a minha conversa. Estou a falar sobre o festival e tu vais para aí com essa gueta. 24 passaram para 21 e depois não substituíram. Olha, se tivesse substituído, poderia ser que entrasse a tua. Podia ser. Pois. Tu é que vais ser concluído com mais músicas. Aliás, assim... alma vazia. Olha, quem é música africana, mete aí o... Mas não pode ser só percussão. Mete aí com o ritmo reggae com a sua coisa saudável. Qual é que é o reggae? Será que é o reggae? Vai metendo aí que a gente encaixa. Com a coisa saudável que um lá menor só um fá a mi. Lá menor? Eu começo em lá menor, então se não é lá menor. Não, e agora só. Não é assim que eu toco, olha. Ah, era assim. Estávamos em Compostela. A ver, ou é Fá ou é Lá menor outra vez. Estávamos em Compostela. Estávamos em Compostela. Apeteceu-me ir à casa de banho. Não vou, não. Casa de banho, cada vela. Mas mete aí o reggae então. Vou-te experimentar um momento musical. Mas enquanto procuras, vai tendo-se baixinho que eu vou explicar na próxima música. Depois de. Ah, estou eu que preciso de uma ajuda tua. Quem é que está aquela. Quem é o original daquela? Beija. Eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu. Eu tenho o Gepazão. O que eu tenho é o Gepazão a cantar isso. Eu quero bailar, é o nome da música. Eu quero bailar, quero te abraçar no meu pensamento. Não é bem assim, mas sabe. Quero estar contigo bem devagarinho, amor perfeito. Quero te beijar. Não conheces esta música? Não. Não conheces? Não. Quero te sentir no meu coração. Sentir no meu peito, no desejo de paixão. Beija. Eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu. Porque esta música que é que sei, chama-se Eu Quero Bailar, a versão que eu conheço é de Diapasão, não sei se é original, então se não é, por mais por volta, é que não seja. Não conhece a música e achas que é deles. Bem, primeiro, por três razões e em períodos distintos. Primeira, porque a primeira vez que eu ouvi esta música já foi em 2007, 2006, numa festa de verão, as festas típicas das santas padroeiras de cada terra. Ora bom, na festa que eu costumo ir, a banda de música popular que estava a atuar na altura tocou essa música e ficou-me, eu mesmo estando no meio de grupo de amigos a conversar e tal, centrei-me naquela música porque foi a primeira vez que eu ouvi. Ao menos o Carlos Bonaparte só ouviu em 2011, eu já ouvi em 2007 ou 2006. Eu ouvi aquela música e ficou-me no ouvido porque não é muito natural eu gostar da melodia de músicas populares, músicas para bailarico, mais nesse sentido. Não é muito o costume meu ficar com músicas no ouvido entre melodias de bailarico, mas aquela ficou-me. Gostei da melodia da parte. Beija, eu quero ter o teu corpo bem juntinho ao meu. Já encontraste o reggae? Não. Não? Está difícil. Eu já vou aí. E então eu... Não é esse o reggae. Eu vou já encontrar o reggae. É mais devagar, não sei. Mexei no tempo. Primeira razão foi essa. Segunda, apareceu mais à frente porque foi já no ano passado, 2010. Foi. Eu estava novamente na mesma festa e numa altura em que pouco ou pouca gente se aproximava, tive o privilégio de dançar essa música em público. Sabes com quem? Não. Estás feito, moço! Estás feito, moço! Com a irmã da nossa amiga. E aqui foi uma boa sensação ter uma rapariga a dançar comigo e toda empenhada e com gosto e sempre a puxar-me e já me doí aos pés, mas pronto. E ela descansa a dançar aquilo. Porque depois rompeu-lhe o chinelo e foi uma alegria. Ficou a dançar aqui um descalço. E foi ao som exatamente essa música. Não, daquela. Que até na parte mais avançada, na parte mais acelerada. Eu andava à roda com ela e ela ficava meio tonta. E foi uma alegria. Eu gosto de ver criancinhas de juventude mais jovem. Percebeste esta? Juventude mais jovem a sorrir e a ficar feliz com coisas que eu possa ajudar e. Mais do que sorri para ela, até foi para mim, porque foi uma boa sensação estar a dançar ali público. E fiquei em segundo lugar no Achas que Sabes Meter Nojo ao Dançar. Eu e ela ficamos no segundo lugar, porque só eram dois a concorrer. E pronto, o Quero Bailar também ficou marcado por isso, porque foi a banda sonora para esse momento muito bom do ano passado. Não foi nada de especial para quem ouve, mas para quem passou por um lá. Vamos lá, mete aí. Esta pessoa que eu quero abraçar, para tão longe ela foi embora, e dói muito se partiu sem vontade. Mas mete aí saudade. Só que é um bocadinho mais rápido. Um bocadinho mais rápido. Não é como chava isso. Um bocadinho mais rápido. Um bocadinho mais rápido. Isso, pode ser. Muito bem. Momento musical para fechar o programa de hoje. Tenho um amor em Coimbra. Ai, que saudade de Dinho de Coimbra. E saudade de Coimbra. Tenho um amor em Coimbra. Tenho um amor em Coimbra. Tenho um amor em Coimbra, bem. Tenho um amor em Coimbra, se. Então era o mesmo ritmo. Tenho um amor em Coimbra, se. Tenho um amor em Coimbra, de. Agora é que mudava. Se fora. Se fora. Se fora. Podes mudar outra vez. Se o amor em Coimbra fora. Se o amor de Coimbra fora. Se o amor de Coimbra for bem. Se o amor de Coimbra fosse, se o amor fosse, se o amor fode, se fode, se fode, se fode, tudo bem. Se não fode, se não fode, se não fode. Que se lixe! Muito educativo este momento, podes acabar aí. Com algumas alterações e tal, mas era mais ou menos isso. Esclarecendo só os nossos ouvintes. Podia cantar a parte de Compostela. Anda lá. Pois, essas que já não sei. Não, mas só para esclarecer que os nossos ouvintes, não é? Até porque há aqui algumas pessoas aqui no estúdio que quer, não têm que nos ouvir. Não estamos insultando ninguém. Se for, dê. É for. Como a história do bacalhau, que era alho. Exatamente. Não. Se o amor de Coimbra for A, se for B, força, for D. Despeta lá. Antes disso, vou fazer a recapitulação. Primeiro, tens tudo a ser a iniciar. Biquini com... Sabes dizer o nome da música? Não. Biquini com... Não. Depois foi o No Miguel no Storyteller, já é a segunda música que ouvimos do Storyteller, por isso, tu mesmo sentando lá, já podes considerar que estiveste mais ou menos lá. Pois é. Depois o que fizeram ao Colinjo, agora foi o dos Fer. No Miguel e dos Fer, no seu Storyteller, Pedro e os Apóstolos. Não, peraí. Antes disso, eu tenho que dar aqui uma musiquinha à altura para tu poderes anunciar. E próxima vez retiro o transformador do órgão, faça um desaparecer. Mete. Então, íamos a piano. Já não vamos? Saudade. Agora ouvimos anunciar as músicas que nos acompanharam. Primeira melodia de hoje, terça-feira, 25 de janeiro de 2011. Bikini, com um dos seus sucessos, cujo nome não sabemos ao certo. A culpa é do Carlos Bonaparte, por isso não me batam. A resposta surgiu com o Storyteller no Miguel, logo a primeira música, com o título Adeus Fer. Antes do intervalo, terceira música de hoje, segunda de Carlos Bonaparte, Pedro e os Apóstolos, com Luz Trêmula. Depois do intervalo, a quarta música, a primeira da segunda parte de Pedro Brunhosa, com Se Fosse Um Dia O Teu Olhar, saltamos para a quinta música, Marante, Quem Foi e Quem Será, a sexta canção e última, a que fecha a 17ª emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu, dá pelo título de Eu Quero Bailar, interpretada pelo agrupamento musical português de Apazão. Ouçamos mais um momento musical protagonizado pelo nosso artista, comediante, apresentador e locutor de rádio, Carlos Bonaparte. Carlos, que interpreta aqui o original do filme Collins, Take a Look at Me Now, Against All Odds. É o nome da música, Against All Odds. Entre parênteses, Take a Look at Me Now. Já em segunda semana seguida, tu trazes músicas aos trovadores. Andas-me a tirar um lugar ao trovador aprendiz. Trovador aprendiz. Treze minutos. Eu quero ver a duração final deste programa. Está em 1h20, 1h30, depois isto foi mais curto. Além de ter sido um bom momento na altura, sabes que é raro eu dançar. Eu sou tão bom a dançar como tu és a desenhar. E então a dançar foi uma tristeza e eu naquele momento foi bom, porque até nem me sei foi mal e gostei de ter... Foi a única música que dancei, claro. É bem. Aliás, a última música que eu dancei nos últimos anos. Eu quero bailar do Japazão. É bem. Do Japazão, quer dizer, aqui... Então vamos lá acabar com essa música? Já são 3 minutos e 52. Pronto, então vamos acabar com a coisa, com a música do... A música do grupo musical de Apazão. Já te disse que não sei se a música é deles. Mas faz, essa interpretação é deles, não é? Sim, a música é. Estás a ver um pouquinho? Estou a fazer um telefonema a ver se isto dá. É não. Para a linha Playboy. Dá para cá, dá. Hã? Dá. Dá o quê? Dá para gravar chamadas, se quiseres, até. Gravar chamadas? Sim, custa o microfone. Ah, mas eu não quero gravar chamadas. Estás a ligar para alguém mesmo? Estou. Mas não está. Queria aqui um momento em direto na rádio, na... Como é que se diz? Radiofonia. Exatamente. Mas não estou a ter resposta. Ah. Paga o que deves. Eu amo você. Não está ninguém. Pronto. Oh, agora o público. Pronto, vamos embora. Vamos embora então. Pronto, ouvintes, até para a semana. E para a próxima, e de votar. E tu também. Na próxima semana vamos votar. Não, na próxima semana não. Não, pois não, na próxima faz sentido. Na próxima semana eleições. Habemos de voltar, faz sentido. Ai, de voltar. Pois, faz sentido. Para a semana sou eu. Queres que eu diga que música é que vou trazer? Não. Vou trazer aquela, depois a outra e a terceira vai ser uma diferença. Olha, só uma coisa. Não é na próxima semana que nós atingimos a maioridade? É 18, é? Ah, que bonito. Eu quero bolo. Queres bolo? Vai comprar. Está bem. Mas eu não quero bolo nenhum. Ah, só querias bolo lá. Depois, eu pensei que aquilo não me fosse... Faz lembrar no sábado à noite, estava a falar, sabes, a minha amiga Figueira. Não sabes o que és a saber. Faz conta, diz que sim. A tua amiga Figueira? É aquela que dá figos, não é? É isso, aquela que dá figos. Sabes então, que eu tenho uma amiga Pereira? Dá peras. De vez em quando há um bocado a beber, Jesus, é? E então eu estava-lhe a dizer que a minha mãe tinha trazido um bom chocolate para o aniversário dela. E eu disse, ainda aparece aí alguém para comer sem avisar. E ela, isso é que era, também posso ir. Foi logo. Anda embora, queres comer de bolo, anda embora. Não me convidaste. Pois, não apareceu mais ninguém. Mas havia, pois, olha, não apareceu aqui ninguém, queres aparecer? Só para dizer que estás a aparecer assim por acaso. E eles a pé, não eras? Exatamente. Não, eu chamava um táxi. Um táxi? Eu chamava um táxi. O táxi, 16 minutos. O táxi, acabou para o táxi. O táxi, 16 minutos. Pronto, vamos embora. Então vamos. Pronto, se é assim, tenho a contração de uma ótima noite. Na companhia da Antena Web. Ou não, pode ser do Canal 2. Também pode ser do Canal 2. Não. Pois, até porque acho que as pessoas estão a dar fartinhas de nos ouvir, coitadinhos. Pois. Por um dizer assim, gostei muito de estar com... E depois eu quero ver a grande duração dos programas, mas é mesmo curto. Exatamente. Eu gosto muito de vós vocês, até para a semana, fiquem bem, e pronto, vamos até ficar com esta música